Tenente, o 5446, continuar no localizador. Na 3297, solicite ao centro, na frequência 1260, alternativa 1288. Essa pressão vai só se entrar para aproximar direto do site do Verete, helicóptero, fique até o mesmo. Agora por intercepcionamento, voo 1169, na remota 7. 53, controle 120, decimal 80. 2080, boa. Controle, muito boa tarde, da 3145, decolou, cruzando meu pé. Ok, continue agora a destruição de Guardião 08. Guardião 08. Passo número 360 na saída da El, após 2000 pés, direto livre. Após 2000, vou ali, da 3145. 3190, a sua identificação na chegada à mar e desça até o 060. Vira com este dono a zero, ok? Patrulha 03. É. Não, na 7, corrigindo. Parou no 0. 3? Não interfira com este dono a 7, patrulha 03. Tá, sim. Tá na curta final do paro 0, 03. Guardião 08, livre pouso, pista 1 na 7, lanterna 50, grau 059. Livre pouso na 7, guardião 08. Curso localizador, trip 5446. Trip 5446, sim, que agora transfere de comunicação. Salvador. E passa Romeu, Golf, transferência. Romeu, Romeu, Golf, a sua identificação na chegada à mão, voe a mão para interceptar a chegada e reposte dela para descer. Na 08, transfere de comunicação, 55, autorizado, backtrack, chama que está livre. Guardião 08, fica atento à movimentação no pátio, ok? Tem dois helicópteros que acabaram de pousar. Táxi, passaredo 2231, com POB de 60, alterna Brasília, autonomia 5 horas e 25, 2231. Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, altímetro no 0 no 3. Então, bom voo e boa tarde, passageiro 2231. Pátio Índia, ponto de espera 1018, 95, sem atenção, passageiro 231, boa tarde. 198, decimal 95. 198, 95, trip 5446. Torre, boa tarde, trip 5446. 0112, está autorizado o IEDSEC sem reporte localizador. 2012, Fortaleza, 4206. Estou lá no marcador externo, checado com o trem baixo. Agião 07, prossiga. 5, seguindo a TR da Passarete, número 2 no ponto de espera, torre 1895, altímetro 0 no 3, bom voo, no número 9. Voo 3190, desce até o 050. Parte principal, no número 9. Seguiu o... Controle do campo 3145. Prossiga. Assim que possível, poderíamos mais direto ao Mavita? Aguarde coordenação com o centro. Obrigado. 3190, controle. Escuta, prossiga, 3190. Desce até o 050. Romeu, Romeu Golf, desça até o 060. Até o 060, Romeu Golf. Suba registrando nível de voo 340, autorizado na Mótima. 340 e voa no Mótima. Obrigado. 331. Chame Recife na frequência no 3325, alternativa no 3395. 1-3325, 3395, tá 3145. Sou externo com o trem baixo, checado trip 5446. Centro, livre com 1190, antena 70 graus, 059. Marca 3544. Queria confirmar o vento 170 com 7 nós? Com 5. 170 com 5, obrigado. O 491, na sua identificação, na chegada da MAN, no ideal desse até o 070. Chegada da MAN, no ideal até o 070, 5491. 2231, após o tráfego na curta, ele mantém. Após o tráfego na curta linha, mantém 2231. 2390, prosseguindo a vista para 2000 pés, ajuste no 092. Livre o LS, reposte estabilizado. Para 2.000 pés, na região 2, livre da restrição intacta. Livre da restrição de Quatro, quatro, meia, seu solo 02, direito no noite, voo 1169. Próxima ponte de espera da 1-0. Boa noite, 1169. Mantenha a ponte de espera na 0. Mantém. Então, Romeu Golf, desça para 4.000 pés, o ajuste 1-0-1-2. Para 4.000-1-0-1-2, Romeu Golf. Zona de decolagem autorizada, vento no 60 graus, 0629. Nível, aceitou. 446 Alfa, quilo pátio 3, prevista 04, do pátio 3. Alfa, quilo pátio 3, prevista 04. Desça até o 050. Até o 050 para o 35491. Batalha 2231, decolar 03, controle 120, decima 80. Dois, dois, três, um, decolou 03, controle 120, decima 80. Menos ele mantém no 0. Ali mantém 1-0, gol 1-1-69. Controle, boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231, boa tarde, contato radar, para um nível de voo 1-0 na saída mão. 1-0, 2231. Aguarde 107. Diga. Para pouso no Jardim da Saudade, está na final. Tente, frequência livre. 7. 219. 219, boa noite. Boa. O meu Mike, Juliette, Mike, confirmando o destino? Divinópolis, Minas Gerais, 430, nível solicitado. Deu 4206 na escuta? Na escuta, ia me chamar agora, 4206. 4206, taxi via Alfa e aguardante da Juliette, confirmação do portão. Segue via Alfa, aguardante da Juliette, 4206. Juliette Mike, tá pronto, cópia? 690, complete a aproximação final, estamos em torre na frequência 1-9, decimal 9. 1-9, 1-8, 9-5, 14, 3-9, 9-5, 14. Até. Romeu Golf, prossiga na medida para 2.000 pés, o ajuste permanece, está autorizado e ele até que tem reporte localizador. Para 2.000, repassará logo o Romeu Golf. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, apoio direto Elefa. Aciona 5455, controle 120 decimal 8, torre opera em 118 decimal 95. 2 Salvador, boa tarde, está 3190, estabilizado na final do ILS X-Ray, baixado para baixo. João na 169, decolou 07, controle 120, décima 80. Desconfim, está previsto cancelamento 145, prossegue de Zolken. Eu pouso na 0, vento 160 graus, 0629. Baixado e travado, livre pouso, está 3190. Táxi decolagem, altímetro no 0, no 3, tem um bom voo e boa noite, Mike Filet, Mike. 169. Destino ao portão 10, portão 10, e no através do portão 8 vai seguir a viatura Follow Me até o 10. Poderia confirmar? Meia via Juliette, portão 10, portão 10, no através do portão 8 segue a viatura Follow Me. Acende. Portão 10 vai, né? Através do 8 vai seguir o Follow Me, o 4206. Tem 491, desça para 3000 pés, ajuste 10012. Para 3000 pés, 1012, clique Controle passaria do 223, ou na possibilidade de coordenar direto Vitória da Conquista? Porque passaria 223, o destino é Barreiras? Isso, senhora, Barreiras, eu vim lá de Vitória, obrigado. Está acertando o lock, o Romeu Golf. Romeu Golf, chame Torre na frequência 1895. Romeu Golf, grato, bom trabalho. Trip 5491, prossiga da descida para 2000 pés, o ajuste permanece, autorizado em LSX, reporte localizador. Autorizado 2000 pés, LSX Range, reportará no localizador, trip 5491. Passarei do 226, confirma a sua ideal para a barriga. Solo 10, vitória direita, solo 219. Espera direita, Paulo no 219, está 3190. Paulo Salvador, boa tarde, está 3190, livrou na Eco. 0 e Alfa e Juliette, portão 05. E Alfa e Juliette, portão 05, está 3190. Confirmando aí. Sim, para o controle. Considere. Tá passando externo o Romeu Golf, se possível, baixa na direita, 17. Ok, tá cancelado, então, o Zeno 1, já presente com a esquerda, baixa pela direita, 17. Romeu Golf. Romeu Golf. Direto Barreiras, negativo, vitória da conquista. Barreiras, negativo, vitória da conquista, 1-0. Boa tarde, obrigado, hein. controle Gol 1969, se autorizado após Dael, voa ótima. Gente, Gol 1969, aguarde coordenação com o centro Recife. Meu Golfo, livre de pouso de tensão no 7, vento 1, 5 graus, 05 nós. No meu Golfo. Ele Salvador 3549 já estabilizado no localizador. Completa a aproximação, chame Torres 10895, uma pouso. Torres 10895, grato, 3549. Gol no 1169, a princípio voo hibride. Boa bridge, gol no 1169, grato. Tá, 3549, continua a aproximação, informa no externo com cheque de trem, ajuste 1012. Eu vou estar no externo com cheque de trem no 012, 5491. Pra Brasília, tem informação ótima. Pro 360? Pode ser. 89 Brasília 360, autorizado via PSO no 7. Cola da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, apoio direto Elefa. Aciona 5470, controle 120, decimal 8. Deu 360, é o nível autorizado, via Zulu 17, decolando da 10, curva direita após, perfil é Arbor, após a posição Arbor, direto pela 5470 transponder, 20 decimal 8, controle, gol 89. 89, chama e pronto, chega aqui no metro. Obrigado, chama na puxa também. Pois, Salvador, trip 549, não passou externo, baixo travado. Sim, 549 livre pouso, no 0, vento no 5, 0 grau, 5495, pré autorização para ele, essa ainda a informação está no pátio carga. Me chamou só? 5495 aqui no pátio carga, sem ainda a informação, copiar aí, Léo. Nível para Léo 140? Pois, pode ser. Se tiver um 60, melhor. É só um minuto, coordenação. Agora de Cota Campinas, 6973. Tá indo pra isso? Tá, é o Leda, foi Leda Motiva. Tá, é o Leda Motiva. Nossa, escuta quanto tá nossa autorização. 35491, você fala 17, direita no 219. Direito no 219, boa. Salvador, boa noite, 35491. Boa noite, Alfa Kilo, bate 3, serviço 62, bate 3. Alfa Kilo, bate 3, 62, 549. É critério, se me perdoe. Libera a velocidade para gol 1166. Gol 1166 livre. Obrigado. Paredo 223, no controle. Escuta, 2231. Hamilton Recife na frequência 260, alternativa 1288. 260, 1288, 2231, uma batalha. No 166, prossiga na descida para 2.000 pés, ajuste 902, livre da restrição de altitude ITAP, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, está livre da restrição em ITAP, reporte estabilizado, LS. Obrigado. Menor, prossiga. Posição é 1, feedback acionamento. 3.9, chame táxi. Chama táxi. 5.4.5, Fobia. Sim. 5.4.5, Léus, 1.60, via grupo 677, da 10, com curva à direita, na subida da El, após Coral, aciona 5.4.62, controle 1.20, décima 8. Já do 1.60, Golf 77, curva à direita, da El, Coral, 5.4.62, 1.20, 8. Golf 677, aerovia, parte 3, chame pronto, 5.4.5. Golf 677, toma na pronta. Final para o curso. 973, chamou Fobia Campinas, 300. 973,

Salvador, muito boa noite, eu sou 4206, para Recife, sentido da Oscar. Para a Fórmula 4206. Pronto. O voo no 869 está pronto para o táxi, compreendeu? Prioridades? 186, 4 horas, alterna Campinas. 185 agora? 186. Obrigado, 186, direita Índia Alfa, ponto espera torre 198, decimal 95, altímetro 1012, bom voo e boa noite no 869. Direita Índia Alfa, 1895, ponto espera, obrigado, bom trabalho a todos. 206, cópia? Prossiga. 206 Recife 350 autorizado, Peruísque 58, dá 10, curva esquerda, subida Fuca, após Jamo, após Caju, aciona 5476, controle 120, décima 8. 1895, obrigado. Recife 1250, está saindo da Fuca, após Jamo, após Jamo. E a Ampro Whisky 58, 5476 e controle 1208. Fuca, Jamo, Juliette Alfa, Mike Oscar, Jamo, e após Caju, Alfa Romeo Uniforme, Caju. Sente Fuca, Jamo e Caju, o 5246. Vai, 12406, chame pronto, pushback, seu nome. Chama. Salvador, o Gol no 869 está visual com a aeronave nacional, ponto de espera próximo da terceira no zero. Ok, faz a mesma linha, mantém o Gol no 869. Após o pouso da aeronave na curta final, ali mantém a terceira no zero, Gol no 869. Torre Salvador, boa noite, Gol 1166, na final da 1-0, contra a embaixo travado. Boa noite, Gol 1166, livre pouso 1-0, vento 1-60 graus, 0-4-mais. Confirmado, vento, por favor. 1-60 graus, 0-4-mais. Tem livre pouso 1-0, por gentileza, brilhe 2 no papi. Ok, você não será possível de imediato que está a comando bem sério, ok? Principal, Índia e Alfa, com temperatura 1-8, decimal 9-5, altímetro 0-1-2, então, bom voo e boa noite, 1973. Lima, Kilo Zulu, controle. Prossiga na descida para 2.000 pés, voo e Duna, mantenha a velocidade até Duna, autorizado em LSX, reporte localizador. 2.000 até Duna, autorizado em LSX, reporte localizador. Charlie Eco no ideal, desce até o 050. Uma 1-66, seu solo 3-0, libera a direita e chama de solo 1-2-1, no decimal 9. Direita 2-1-9, gol 1-1-66. Alô, boa noite, gol 1-1-66, Lebrão. Mike Juliette, Mike decolou 3-0, controle 1-2-0, decimal 8-0. 3-0, decimal 8-0, boa noite, obrigado, Juliette, Mike. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike, decolou na sua escuta. Mike, Juliette, Mike, contato radar, subindo para o 430 na saída A. 430 na A, por Juliette, Mike. Autorizado, busca na boa noite, mantenha, 1973. Juliette, Mike, foi Elefa na presente. Direto Elefa, Juliette, Mike. Boa noite, 1-8-9, decolagem autorizada, levantando 50 graus, 0-5-9. Decolagem 1-8-6-9. Ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 1973. 645, redução para 2109. Reduzindo 2109, agora 645. Oito meia nove, desolou os três três, controle 1209, 0 decimal 80, bom dia, bom voo. 208, boa noite. 1869. Boa noite, 69, boa noite, contato radar, número 3, 60, na saída APO. APO, pode apurar, elefa? Tem um perfil da saída. Mantenha perfil da saída, 1869. Posição, cidade Juliette aguardando o gol no 1-6-6. Vai entrar, manter gol com o 1-6-6. Paulo Salvador, Azul 4065, solicita táxi, alternativa Serra Bravo, Romeu Papá, 5 horas e 5 minutos de autonomia, 50 agora. Ponto espera torre 1-8, decimal 95, altímetro no 013. Tamo voo, boa noite, azul 4065. 4065 livre, táxi, pátio, Índia, ponto espera da 1-0, quando lá torre 18, decimal 95. Ajuste no 013, boa noite. Trip 5495 para pushback, acionamento. Trip 5495, chama táxi. Olá. Bom, 1-6-4-5, está para 1-8-0. 1-8-0-9, 1-6-4-5. O ajuste permanente. 3.000 pés, 1-6-4-5. Passagem ao tráfego após ingresso da via Juliette, destino ao portão 09, no através do portão 8, mantém a posição e segue a viatura follow me até o 9. Sente após o azul, ingresso a Juliette para a posição 9, no através do 8, vai seguir o follow me. Boa. Sané 6143, desça para 4, meu pé, ajuste padrão. Petróleo, boa noite, 6943, Israel, 0973. Azul 6943, boa noite, contato radar, 03-0070. Direto 300, 6943. Maquilo Zulu, chame torre na frequência 1-8-95. Gol 645, desça para 2000, ajuste padrão, está autorizado em LSX6. Seguirá o tráfego a 7 milhas, onde Charlie 402, reposte estabilizado. Mantém para 2000, reposte estabilizado, ajuste no 003, Gol 645. Zulu, 240. Eu olhei naquele valor estabilizado no OEDS. Lima Kilo Zulu, confirma a intenção de pouso. Antena 1-0, Lima Kilo Zulu. Antena agora a pista livre, Lima Kilo Zulu. Lada, Lima Kilo Zulu. Antena 143, Oituna na presente. E desça para 3.000 pés, o ajuste 1-0, 1-3. Também é um 4-3 que copiou o controle. É, tá, vamos na ponte de Tuna, não é certeza. Foi Tuna, mantenha a velocidade desça para 3.000 pés. Para 3.000, mantenha a velocidade, para 3.000. Vitor Charlie Eco desça para 4.000, ajuste padrão. Passou, boa noite, na 3894, cruzando 1960 para 1950. 3894, boa noite na chegada da Mari, desça até o 050. 050, chegar na Mari, na 3844. Fico 627, qual era, Caju? 90? Você ficou 627. 5627 Aracaju, nível 190, está autorizado. Decolando a 10, via Golf 677, decolando a 10, curva esquerda, subida Puca, após Jamo, direto Aracaju. Aciona 5147, controle 120, decimal 8. Autorizado 190 da 10, Golf 677, à esquerda, Puca, Jamo, 5147, 1208, 5627. Passo 3, chame pronto, trip 5627. Passo 3, chame pronto. Lima 50 graus, 049. Remarcado, tá livre, Bozo, Lima Kilo Zulu. Azul 4065, decolou 39, controle 120, decimal 80, voo. 0084. Fica na descida para 2.000 pés, ajuste 1093, inicia edição para aproximação, para encaixar na aproximação. Salvador, boa noite, Azul 4065, decolou na sua escuta. Azul 4065, contato radar 340, na cidade. Autorizado, sim, 63400, Azul 4065. Gol 1869, chama Recife, na frequência 1260, alternativa 288. 260-285. 143, edição para 1809. Estabilizado, gol no 645. 645, torre 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. Meu 4-3, redução para 1-9-7-0-9, seguirá o Boeing 737 da Gol. Meu trip 545, PAB 71, 3 horas de fisiotomia, alternativa Vitória, solicitado. 3, parte principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0, 1-3, bom voo, 4-5. 0-3, autorizado táxi, pátio Índia, Índia e pátio principal, 118-95-14. Obrigado, bom trabalho. Guarda. Lima Kilo Zulu, pessoal, 4-2, BR direita, solo 1-2-1, decimal 9. Livre pouso, 1-0, 1-5-0, 049. Livre pouso, 1-0, 1-4-5. 4-2-0-6, solo. Romeo 43, chame torre na frequência 198 decimal 95. Doutor Charlie Eco, prossiga na descida para 2000, livre LS é poste estabilizado. Azul 6973, chame Recife na frequência 13325, alternativa 13395. Para torre. Eu confirmo. Estou a Xanami 143 estabilizado em LS. Boa noite, Xanami 143. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste 63 agora. 63 aguardando a pista livre, Xanami 143. Controles azul 4065, mas existe a necessidade de passar 5 milhas de 130? Confirma azul. Redução da saída do nível 130 até 5 milhas. Azul 4065, negativo. Essa restrição é para pista 28, na decolagem na pista 28, na saída da. Acima de graça, 4065. É 45, no solo 44, libera a direita de lisão, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Controle azul 4063, vento 150 graus, 059, livre pouso. Oi, livre pouso, né, 43. 7 portão 03. Alfa Gilete portão 3, obrigado. Quatro não quatro para tomar posição após nosso companheiro do Janel. Chamo Recife na frequência no 3325, alternativa no 3395. Certo, zona 3894. Vitor Charlie S, estabilizou? Estabilizado. Vitor Charlie S, chame torre na frequência 1 à noite, 19. 19, obrigado. Oi, Salvador, é Papa Ramon, Vitor Charlie S, boa noite. Vitor Charlie S, continua a aproximação, agora pista livre. Aguarde. 30 decolagem na 0, vai ser no 50 graus, 059. Decolagem na 0, 453. Celieco, confirma por gentileza após o pouso, prossegue para o Copate? Nós vamos para o Copate 3, porque precisa carregar uma carga. E confirma por gentileza quanto tempo em solo? Então, a gente vai pousar no Pátio 3, carregar e depois prossegue para o 4. Sim, sim. 495, decolou de 47, controle 120.80. Mostra a autorização de plano de voo para a conquista. Monitorar a conquista 200-200, está autorizado, direto LF, apoio direto Oplof, Oscar Papá Lima, Oscar Comeu, Oplof, e apoio direto, colada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Gavo, Oscar Romeo Arbor, apoio direto LF, aciona 5505, controle 20.8. 60 da EL, 5415. O 545 solicita uma manobra de coral. Autorizado após 2.000 pés. Após 2.000 pés, coral 5415. Responder 5505. 5505, entra fora. Seu 3, chame pronto, 35219. Semana pronta. 50, perdeu o contato com o centro de Recife. E o 5933, chame na frequência 120.8. 120.8. Você aliança o solo 49, libera a direita e chama o solo. 121.9. Eco, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo, Pátio 3. E o 5903? Mercadoria que você vai. Vai só descarregar, depois que você consegue o Pátio 4 pra apresentar. Já lê. Fala, confia? Temo, grato. Pátio 3, está atingindo 1950 na proa de Mari. E o 5973, a sua identificação na chegada Mari, desça para 2.000 pés, ajuste 4, corrigindo, ajuste 1090. Desce para 2.000 na Mari, confirma ajuste. 1090. 1090, manda para nós, tá? Autorizado. Obrigado. E o 5963, voe Dunas. Dunas. Afirma. Obrigado. Já 3894, estabilizou? Afirma, estabilizado nele, é 3894. 94, chame torre, 1 noite, decimal 9. Chama na torre, está 3894, boa noite. Libera a velocidade para o Rio 5973. Confirme. Poder liberar a velocidade para o Rio 5973. Libera a velocidade após de localizador, Rio 5973. Liberar a localização. Boa noite, são 3894, Livre Pouso 10, vento 1, 60 graus, 059. Livre pouso a zero, tá 3894.